Salve, salve, chorão, vamos na fé. Coração de vagabundo bate na sola do pé. Em forma de homenagem aqui compus os versos pra esse poeta que sempre vai ser eterno. Skate na veia, aqui nós não treme. Um salve pro Brasil, família 013. Inspiração pra mim, desde Iraí, foi o que me fez estar na música, hoje tá aqui. Eterno Champignon. Uma ponte forte, indestrutível, bateu de frente com o sistema, atacou o inimigo, fez um mundo novo, uma nova geração, inspirou os skatistas, arrastou a multidão, tinha personalidade, tocava o foda-se, mandava o papo reto pra ver o couro comer, como tudo deve ser, lutava pelo que é seu, buscava aquela paz que agora se encontra com Deus, cultivou a união ao lado da maloqueiragem, sempre carismático, sempre na atividade, cada show que fazia, fazia todos vibrar, cantava o que sentia, queria ver tudo mudar, de skate e skate vinha da farra e da zoeira, nunca se esqueceu daquela linda que tá feliz, skatista vagabundo que passou lição de vida, irradiava a luz com a força da poesia. Marginal alado que inspirou uma geração, fez vários conhecer o rap, foi fonte de inspiração, e através do rock das rimas formou a nascente, conquistou uma nação em cima de um skate. Poeta, descanse em paz, deixo minha homenagem. Inspiração foi chorão, isso os loucos sabem. O errado que deu certo influenciou pensamentos, mostrou que 12 mais 1 é fácil de um ser violento, e nem o senhor do tempo apaga uma história. Vários dias de luta, vários dias de glória, entre o céu azul, uma criança em seu olhar. Não veio aqui em vão, mas também veio vadiar, onde o preço aqui é curto e o prazo é longo. Agora somos muitos conscientes, somos loucos. Sua luta, sua música foi inspiração pra mim, fez também acreditar em algo que me fez daqui. Hoje acordei feliz, sorrindo para o mundo, onde vários só vê forma, mas não enxerga conteúdo. E ao amanhecer na escala tropical, deixou seu nome escrito em um lugar ao sol. Marginal alado que inspirou uma geração, fez vários conhecer o rap, foi fonte de inspiração, e através do rock das rimas formou a nascente, conquistou uma nação em cima de um skate. Eterno chorão, que esteja em um bom lugar, ao lado de todos os outros grandes nomes da música que já se foram, que fizeram da vida poesia e da poesia vida, deixando um grande legado e uma eterna história eternizada nos seus versos. Um salve pra família 013 e todos os skatistas e amantes da música que, como eu, também se inspiraram em suas letras e seu estilo de viver. Skate na veia, palmo dos mané. Marginal alado que inspirou uma geração, fez vários conhecer o rap, foi fonte de inspiração, e através do rock das rimas formou a nascente, conquistou uma nação em cima de um skate.